Uma das coisas mais difíceis de se entender no Evangelho, que só pelo Espírito Santo de Deus a gente consegue entender e confessar, é a morte de Jesus na cruz por nós. Porque no mundo nós não temos amor que se compare ao amor de Deus. Então nós não temos como entender como um Deus tão maravilhoso deu o seu único filho para morrer numa cruz. Eu não daria o meu filho para morrer numa cruz. Por ninguém. Sabe? Isso não entra na cabeça das pessoas muitas vezes, mas aí vem o Espírito Santo com todo carinho e nos revela Jesus. E nos abre o peito e nos coloca Jesus lá dentro. E aí a certeza de que Jesus é Deus, o Filho de Deus, que morreu por nós e que levou de nós todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Essa certeza vem batendo tão forte que não tem como adorar aquele que subiu. Aquele que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu, que está sentado à direita do Pai, o mesmo que subiu foi aquele que desceu, foi ao inferno, levou cativo o cativeiro, tomou as chaves na mão do diabo. Oh, meu querido, esse é Jesus, meu querido. As chaves do inferno, as chaves da morte, ele levou, estão nas mãos dele. Nesses dias nós somos chamados para alertar essa geração de que Jesus vai voltar. Está muito perto, Deus tem pressa em usar a tua vida, não dá mais tempo de brincar. E eu quero ministrar essa canção que diz: o que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho só pelo Espírito Santo que a gente entende? Aleluia. Que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai se entregando à morte? Mesmo sendo Deus se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou pertenciam a você, pertenciam a mim, mas ele levou no meu lugar a cruz, a dor e os cravos. Ele é santo. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai se entregando à morte? Mesmo sendo Deus se doou, mesmo sendo Deus se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram que feriram. viram seu corpo, eram teus e seus. Eram meus e seus, seu lado furar devia ter sido meu. Todos os meus pecados, minhas enfermidades foram levadas, oh, naquela cruz, naquela cruz. Meu Jesus se fez maldição por mim. Foi levado àquela cruz, sem pecados, santo. Foi levado, santo, inocente, santo. Foi levado, foi cravado, foi ferido, foi moído. Pelas nossas transgressões ele foi moído por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele é santo, entronizado, Senhor dos senhores, está sentado sobre o trono de glória. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, oh Senhor dos senhores. Ele vem, e ele vem, e ele vem, montado em seu cavalo. Ele vem, e ele vem, resgatar a sua igreja. Seus cabelos são brancos, e os seus olhos são como chamas de fogo consumidor, que consome o pecado, a culpa, e traz justiça. Ele vem, ele vai abrir o selo, ele vai abrir o livro, porque é digno, e vai julgar. Oh, ele vai abrir o livro da vida. Oh, ele é digno de abrir o livro. Levante suas mãos. O único que é digno, aquele que tudo que foi criado sem ele não foi criado, só por ele se fez, só por ele se formou. Santo, santo, erga suas mãos mais forte, clame santo. Venceu, oh, aquele que tem um manto de sangue, ele é o Rei da Glória.